cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Diz lá isso outra vez. A cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. A revolução da audiência já começou. Pra quem gosta de música, esta é a rádio que só toca sucesso, liderando a audiência. Esta é a rádio que só toca sucesso, liderando a audiência. Onda da manhã. É a sua onda da manhã. A boa nova é a sua rádio, a sua rádio. Alô amigos, bom dia, bem-vindos à Rádio Boa Nova e bem-vindos à Onda da Manhã. Você está sintonizado nos 100.2 da Rádio Boa Nova. É bom estar consigo. Deste lado do microfone, este vosso amigo Luís Fonseca, que vos cumprimenta e que vos deseja um dia bom, um dia feliz e que tudo do melhor lhe aconteça nestes 55 minutos aproximados. Esta é a sua Onda da Manhã. Seja bem-vindo. É um prazer estar consigo, sabia? E não se esqueça, agarre a sua manhã por dentro, porque nós vamos dar um movimento. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta, sem segredos. Queremos ir mais longe, queremos fazer mais amigos, e para isso precisamos da sua colaboração. É imprescindível. Ouça e divulgue a Rádio Boa Nova. Notícias da meteorologia. Vamos ter chuva, neve, chuva-neve, vento, vento-chuva-neve. Enfim, parece que isto vai até ao fim de semana. Aqui na capital, são as ondas. As ondinhas. E esta é a sua onda preferida da manhã. Mais incrível que vos possa parecer, aconteceu algo extraordinário aqui no meu computador. Eu explico. Quando eu preparava-me para começar a gravar Onda da Manhã, eis que... Alô Luís Fonseca, eu sou a voz do teu computador. E se me deres licença, gostaria de te desejar um bom dia. Onda da Manhã nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova em Oliveira do Hospital, transmitindo para todo o mundo. Acreditem que eu... Fiquei surpreso. Não acreditava o que estava a ouvir. E então fiz o teste. Será que o meu computador adquiriu voz? Ou ainda, estou a sonhar? Ou estou a dormir? E a voz respondeu. Bom dia, Luís Fonseca. Eu sou a voz do teu computador. E se me deres licença, gostaria de saber o que tens para apresentar esta semana na tua Onda da Manhã. E quero dizer-te que gosto muito de estar contigo para te ajudar a fazer-te companhia junto dos teus ouvintes. Hum,

Damos-lhe a conhecer agora o loteamento Alto dos Moinhos. Venda de lotes, terrenos, moradias a preços competitivos. Loteamento Alto dos Moinhos, na Rua do Casal Novo, em Oliveira do Hospital. Manuel da Silva e Filho, Sociedade Construções Limitada. Contacte-nos pelos telefones 238-646722 ou telemóvel 914-183-928. Manuel da Silva e Filho, Sociedade Construções Limitada. Faça do seu futuro a nossa aliança. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. A Boa Nova é... A sua rádio! A sua rádio! Sitting alone in your room, come hear the music play. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum, come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. To have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only Alô amigos, bom dia. Uma vez mais, você está sintonizado na Onda da Manhã. E quem vos faz companhia é este vosso amigo Luís Fonseca, que vos cumprimenta e que vos deseja um dia bom. Não se esqueça, agarre a manhã por dentro, porque nós estamos-lhe a dar o movimento. Pois hoje aconteceu aquilo que eu jamais esperava, o meu computador a falar comigo. Não acreditam? Mas é verdade. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos. E esta manhã estamos apresentando os grandes cantores da música internacional. Frank Sinatra com New York, New York, New York. E depois tivemos o cabaré com Liza Minnelli. Outro monstro da canção que toda a gente se lembra vem de França. Charles Aznavour. Isabel. Depuis longtemps, mon cœur était à la retraite. Et ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle. Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau, avec tant d'insistance et avec tant de force, que je n'ai plus depuis ni calme, ni repos. Isabelle, Isabelle. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle. Isabelle, Isabelle. Isabelle, mon amour. Les heures près de toi fuient comme des secondes. Les journées loin de toi ressemblent à des années. Qui donne à mon amour un goût de fin du monde. Elle trouble mon corps autant que ma pensée. Isabelle, oh, Isabelle, ah, ah non, ah, Isabelle, ah, non. Isabelle, non, Isabelle, Isabelle, oh, oh Isabelle, mon amour. Tu vis dans la lumière et moi dans les coins sombres. Car tu te meurs de vivre et je me meurs d'amour. Je me contenterai de caresser ton ombre si tu voulais m'offrir ton destin pour toujours. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle. Isabelle, mon amour. Onda da Manhã, consigo no seu setor. Se o meu amigo vai na estrada, por favor, conduza com prudência e segurança. Não se esqueça do cinto e não fale ao telemóvel. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida no minuto. Siga os conselhos, porque aqui na Onda da Manhã são grátis. Um grande abraço para Arganil, Góis, Lausanne, Saia e Gouveia.

E hoje vamos dar seguimento aos nossos ficheiros secretos. Pelos vistos, está a ter boa aceitação na audiência da Rádio Boa Nova. E sem mais perda de tempo, aqui estamos a apresentar ficheiros secretos. O programa que se segue não deve ser ouvido por pessoas que sofram do coração, pessoas nervosas ou facilmente impressionáveis. Essas deverão ignorar os minutos que se seguem. Depois não digam que não os avisamos. Será que você pensa que está sozinho aqui no planeta Terra? Está muito enganado. Nós iremos reportar na Onda da Manhã, através da Rádio Boa Nova, ficheiros secretos. Você não está só. E acredite se quiser, porque eles andam por aí. Ei, Cris, o Swiss Air 127 viu um OVNI ou um foguete que quase o acertou no meu espaço aéreo. O radar militar alerta que está captando um alvo primário intermitente atrás de você na trilha. Desde o início dos voos tripulados, pilotos e astronautas do mundo todo têm encontrado OVNIs em nossos céus e além. Aqui é Houston. Repita, 7. Eu disse que temos um OVNI às 10 horas, alto. Agora, várias de suas gravações, imagens e histórias foram divulgadas pela primeira vez. OVNI ou coisa do tipo, aquela bobagem de Roswell de novo. Os relatórios de OVNIs feitos por pilotos profissionais são os melhores por causa do conhecimento que eles têm dos céus. De gravações de torres de controle e de caixas pretas de aviões comerciais nunca antes divulgadas... Sierra Julieta, ainda está vendo tráfego aí? Com certeza. Para a FAA, os OVNIs são reais. Eles vêm punindo pilotos e escondendo relatórios de OVNIs há mais de 50 anos. Há relatórios secretos de astronautas e gravações feitas no espaço até 2005. Temos um objeto voador não identificado. Vários dos principais astronautas da NASA já afirmaram ter visto OVNIs. Com astronautas e pilotos relatando um número cada vez maior de atividades incomuns nos céus. Uma grande luz branca na frente e um verde azulado saindo atrás. Vou dizer uma coisa, é estranho. Os militares dizem que não tem nada no ar essa noite. Era rápido demais para ser um avião. Parecia um OVNI. Muitos perguntam, o céu pertence a nós ou a eles? Arquivos extraterrestres. Segredos de OVNIs das caixas pretas. A notícia dada no último dia 17 de novembro de um OVNI visto sobre o Alasca chamou atenção especial. O avistamento foi feito por um piloto com 29 anos de experiência. Os tripulantes afirmam que durante o voo sobre o Alasca em novembro, foram seguidos por 600 quilômetros por estranhas luzes brancas e amarelas. Dos milhares de encontros de pilotos e astronautas com OVNIs, poucos são tão espantosos como o ocorrido em 17 de novembro de 1986, com o voo 1628 da Japan Airlines, quando sobrevoava o Alasca. Em relação aos casos nos Estados Unidos, o Dajjal é muito interessante porque há várias testemunhas. Era um avião cargueiro e o piloto viu um objeto que parecia estar acompanhando aquela aeronave. Houve uma investigação da FAA. Foi uma investigação oficial do governo sobre o avistamento. Os eventos daquela noite foram gravados. Japan Air 1628 Heavy, o radar militar alerta que está captando um alvo primário intermitente atrás de você na trilha. Repito, na trilha. O Boeing 747 seguia de Paris a Tóquio voando a 1.000 km/h, a uma altitude de 11.000 metros. Ele faria uma parada de reabastecimento em Anchorage, no Alasca. Às 17h11, o comandante Kenjo Terauchi, um piloto com 29 anos de experiência, avistou três objetos grandes não identificados voando 600 metros abaixo. Segundo ele, o maior dos objetos tinha o formato de uma casca de noz. O comandante Terauchi descreveu a nave principal como tendo o dobro do tamanho de um porta-aviões americano. O copiloto afirmou que era muito real. Era como um jato vindo em sua direção, exceto que não era um jato. O 747 não era nada comparado a esse enorme disco voador. Após vários minutos observando os OVNIs, os pilotos perceberam que os objetos estavam na mesma velocidade que eles, 1.000 km/h. De acordo com o comandante, eles começaram a fazer movimentos que eram impossíveis para uma aeronave fabricada pelo homem. Então, sem aviso, as duas aeronaves menores subiram em direção à janela do piloto. Elas chegaram tão próximas ao avião que, segundo o comandante, o brilho intenso deixou seu rosto quente. De repente, elas surgiram e vieram na direção da aeronave e oscilavam para frente e para trás quando se moviam. Elas pareciam estar apenas 300 ou 600 metros na frente do avião, viajando a uns 1.000 km/h. Naquele exato momento, a comunicação por rádio com Anchorage ficou muda, deixando a aeronave num voo cego. Uma catástrofe quase aconteceu, mas os OVNIs sobem e desviam para a esquerda. Desviando do objeto, requisitando direção. 240. John 1628 Heavy, desvio aprovado caso necessário para tráfego. Ele é bem grande. À direita, informação. Formação. Em seu relatório oficial, o comandante Terauchi afirmou: tivemos de desviar daquele objeto. John 1628 ainda tem o tráfego. Desapareceu. John 1628. John 1628 Heavy, entendi que não está mais vendo o tráfego. Afirmativo. Momentos depois, uma mensagem urgente foi enviada da base de Elmendorf. O objeto não identificado aparecia no radar. Sim, é um traço 2 de novo. Confirmamos que há uma formação de 2 em torno de 1550. Um retorno primário apenas. Ok, onde está? Ele está seguindo? Parece que está, sim. Certo, aguarde. A frase formação de 2 indica que o JAL 1628 tem convidados indesejados, talvez com intenções hostis. O radar militar alerta que está captando um alvo primário intermitente atrás de você na trilha. Logo após essa confirmação, a FAA requisita o auxílio de jatos da Força Aérea. Você tem alguém para mandar lá ou quer fazer isso? Vamos falar com o oficial de ligação a respeito. Está começando a preocupar o John. Ele está fazendo um 360 e continua sendo seguido. Está bem, vamos ligar para o escritório militar. Embora os militares não tenham feito nada, o voo 1628 conseguiu pousar em segurança em Anchorage às 18h20. A grande cobertura da imprensa tornou este incidente um dos casos de OVNIs mais divulgados da história. Apesar do caso ainda provocar polêmica em torno das intenções dos objetos que seguiram o 747, até hoje o fato continua sendo um mistério. O 747 da JAL foi seguido por um disco voador. Os documentos misteriosamente desapareceram do escritório da FAA. 30 de janeiro de 1987. 2 meses após o caso da JAL, um evento similar ocorreu novamente no Alasca, desta vez com as Forças Armadas. Um KC-135 da Força Aérea que partiu de Anchorage em direção a Fairbanks relatou o contato com um OVNI a 6 mil metros de altitude. Existe tráfego para nós, cerca de uma hora. Não sei bem a distância, mas na mesma altitude. Hector 29 negativo, não existe tráfego nesta posição. Segundo os pilotos, o objeto era muito parecido com o relatado pelo voo da JAL. Um objeto grande, silencioso e em forma de disco, maior do que um porta-aviões. Segundos depois, o controle aéreo perguntou se o KC-135 continuava vendo o objeto. O piloto respondeu que sim e que o objeto estava a 12 metros de sua aeronave. O incidente do voo JAL 1628 chegou a ser citado na conversa. Somos da Califórnia, de passagem aqui. É comum as pessoas verem esse tipo de coisa, tirando o pessoal da JAL? Hector 29, é muito raro se ver esse tipo de luzes aí. 30 minutos depois, a torre de controle de ancoragem passou uma mensagem do escritório regional da FAA. Hector 29, o pessoal do controle de qualidade aqui em Anchorage pediu para você ligar para eles quando pousar. É referente ao objeto que estamos vendo? Afirmativo, senhor. Pilotos são ótimas testemunhas para OVNIs. Eles sabem o que é e o que não é normal nos céus. Eles veem todo tipo de aeronaves rotineiramente e quando um piloto relata um OVNI, a chance de ser verdade é muito grande. 31 de janeiro de 1987. Menos de 24 horas após o avistamento do KC-135, mais um incidente ocorreu nos céus do Alasca. Os pilotos do voo 53 da Alaska Airlines relataram um objeto em formato de disco, grande e brilhante, seguindo a aeronave. O radar de terra nada indicava, mas a velocidade da nave estranha alarmou os pilotos. Sim, está abaixo de nosso radar. Captamos um blip. Ele se move a 2 km por segundo, passou na nossa frente e desapareceu. Ele foi rápido demais. Um piloto que relata um OVNI para a FAA pode muito bem entregar a licença no dia seguinte. A FAA, os militares e até autoridades civis não querem saber de OVNIs. Os primeiros encontros de pilotos com OVNIs ocorreram nos anos 20 e 30, muito antes de existirem gravações de caixas pretas e de conversas com as torres de controle. Os avistamentos de pilotos ocorrem desde o início com Kenneth Arnold. Kenneth Arnold estava voando de Washington para Idaho, quando avistou sobre o Monte Rainier 9 aeronaves viajando de leste para oeste. Foi este homem, Kenneth Arnold, de Boise, Idaho, que deu início à era do disco voador. Nesse momento, houve um enorme clarão. Eu olhei para o norte e foi quando vi de onde vinha o clarão. Era uma formação de uma aeronave muito peculiar. A segunda nave tinha um formato mais ou menos crescente. E claro, fiquei pensando o tempo todo que era o avião mais estranho que eu já tinha visto. Ao pousar em Yakima, Washington, em 24 de junho de 1947, Arnold fez o que se tornaria o primeiro relato sobre OVNIs de um civil ao governo. Ele descreveu aos repórteres objetos que pareciam, segundo ele, discos deslizando sobre a água. Alguém adaptou o que ele disse para o termo disco voador, e esse foi o começo de tudo. Seu relato oficial, feito para a inteligência do Exército e da Força Aérea, é visto aqui pela primeira vez na televisão. Arnold descreve os OVNIs como finos, arredondados na frente e pontudos atrás, e que não pareciam girar ou rodar. Ele viu a nave se mover e brilhar no sol. E, segundo ele, quanto mais observava, mais incomodado ficava, pois estava acostumado com todos os objetos voadores. O caso de Arnold foi muito importante porque antes disso não se falava abertamente sobre objetos com formato de disco voando por aí. E não ficamos mais sem OVNIs ou discos voadores desde então. A seguir, os céus sobre a Nova Inglaterra são abalados pela presença de 3 OVNIs, todos capturados em filmes. Tem alguma coisa voando nessa área? Negativo. O 105 deu a volta. É que eu tive relato de 2 OVNIs. O Grand Canyon é um cemitério para 128 passageiros e tripulantes de 2 aviões que colidiram numa tempestade e caíram em picos distantes quase 2 quilômetros. O impacto reduziu os destroços a fragmentos de metal e a pedaços carbonizados. Não houve sobreviventes. Foi o pior desastre aéreo da história. Apresentamos Ficheiros Secretos. Acredite se quiser. Oh,